Olá, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje o negócio aqui está extraordinário. Nem saudade do Heleno eu tô tendo. Até o toque para poder me avisar que estava no ar, hoje veio. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por estar conosco nessa noite, programa Consenso, que aliás, essa semana foi uma semana bombástica. Nós tivemos aí programas especiais. Na última terça-feira, o programa repercute até hoje. Presença do pastor Clayton Collins, presença do cantor e pastor Armando Filho, e o negócio, olha, pegou fogo, porque nós discutimos aqui se realmente o poder público podia fazer o investimento de 5 milhões de reais para um carnaval fora de época na cidade de Jaboatão. E até hoje eu recebo e-mail com relação a essa situação e provocações tantas por causa disso, mas nós não estamos preocupados porque o nosso compromisso é com a verdade. O programa Consenso reflete a opinião do pensamento evangélico. O pensamento evangélico é construído aqui. Se A, B ou C não gostaram, problema de A, B ou C, em nome de Jesus, tá certo? Tema do programa de hoje, vamos conversar sobre a visão do cristão no mundo, sobretudo falando sobre o projeto Novo Jeito. E conosco, como ontem também naquele grande programa, essa história da novela aí rendeu muita coisa também, viu? Muita gente aí aborrecida com o senhor, pastor Osmar, que disse aqui categoricamente que crente não pode ser ator e que beijo técnico não existe. Daqui a pouco a gente fala com o senhor sobre essa história aí. O povo está atrás de mim querendo saber onde é que está o senhor e eu não posso dar seu telefone porque o negócio está feito, tá certo? Tema de hoje, então, vamos discutir essa questão do projeto Novo Jeito. Os nossos convidados, o pastor Osmar Silva Coelho, que se posicionou aqui de forma contundente no programa passado, o nosso querido reverendo Daniel Luiz, que quer reduzir os sermões a 5 minutos, e o nosso querido Fábio Silva, que diz que não tem nenhum problema do evangélico estar na vida artística, como também não tem nenhum problema dele ser dentista, empresário, advogado, político ou qualquer outra coisa, tá certo? Você pode enviar seu e-mail, pode enviar também o seu torpedo. E-mail você manda para o consenso@ig.com.br e o seu e o torpedo para 811-3904, que nós leremos aqui com alegria. Tá chegando o dia, tá chegando a hora. Tem uma música assim, né? Tá chegando o dia, tá chegando a hora. Próxima sexta-feira, dia 19, 25 anos da Academia Cristã de Boa Viagem, jubileu de prata, com a presença do nosso querido Marcos Assis e do nosso Guilherme Ké. Solta um pedacinho aí, Natália, do CD do nosso Marcos Assis. Tá chegando o dia, tá chegando a hora do jubileu de prata. Essa coisa de prata tá muito legal. Nossa, meu jubileu de prata. Acho até essa de foi com o microfone. Não conhecia, não. Tá aí, esse é o nosso querido Marcos Assis, que estará junto com o Guilherme Ké. O Guilherme Ké você conhece também, né, meu querido Fábio Silva? Guilherme Ké, você conhece o Guilherme Ké? Conheço sim. E o que você acha do Guilherme Ké? Eu acho que quem tiver a oportunidade de puder ir para esse evento não deveria faltar de jeito nenhum. Muito legal e vamos fazer tudo para estar lá também. 25 anos da Academia Cristã de Boa Viagem, Jubileu de Prata. Você conhece o Guilherme Ké, pastor Osmar? Pastor Alberto, eu não me recordo se aquele hino foi tão conhecido. Não fica bem, a gente passa bem, o outro cara estima. Barnabé. É do Guilherme Ké, Daniel? Se me falha a memória. Eu não sei, realmente eu não sei. Sérgio Pimenta, talvez seja o Sérgio Pimenta, viu? Mas é a mesma linha, viu? E eles estarão sexta-feira aqui, o Marcos Assis, que tem essa voz fenomenal, também é produtor, e tem tido um trabalho importante lá, né, Daniel? Nos Estados Unidos, Ministério Musical, junto com nosso amigo Felipe. O Felipe tem um ministério na área de cultura muito interessante, com música, culinária, uma coisa muito culinária interessante. Culinária também. Vale a pena trazê-lo aqui no programa. Vai sim, nós ficamos, agendamos com ele. Inclusive, fiquei muito impressionado quando o Felipe aqui esteve no Consenso, porque eles criaram lá um estúdio, né, para a comunidade poder gravar e tal. Exato. E gravar, inclusive, músicas não evangélicas, viu, Fábio? Bacana, muito bacana. Interessante, interessantíssimo esse trabalho. Então, próxima sexta-feira, dia 19, às 19 horas, lá no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco, tá bom? Você não paga nada para poder participar, tá ok? Lembrando também que no próximo dia 27 teremos o Café da Marcha, lá na igreja Renascer, de Boa Viagem. Você é convidado às 8 da manhã para participar desse evento. A Marcha para Jesus deste ano estará arrecadando alimentos não perecíveis para o hospital evangélico e para o dia Mackenzie voluntário. Você não pode deixar de participar, tá bom? Boa noite, meu querido Fábio Silva. Mais uma vez, alegria recebê-lo aqui. E aí, o senhor muito à vontade hoje, porque no site do Novo Jeito, tá lá estampado em letras garrafais, nós chegamos, cadê o negócio? Não deve 10 não. Mil. Nós chegamos a 10 seguidores. Mil seguidores. Qual a importância disso? Boa noite, Roberval. Boa noite, Pastor Osmar, Daniel. Novo Jeito é um movimento que começa na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil, e ele toma uma dimensão bem maior do que aquilo que a gente acreditava quando ele começou. Os 10 mil seguidores do Twitter, mais de 10 mil seguidores do Twitter, são pessoas que hoje têm ouvido falar de uma vida de um novo jeito. E que esse novo jeito nada mais é, nada menos é, do que uma vida histórica, que é uma vida no jardim. A vida que a gente tem chamado de venha viver no reino do bem, que é o reino de Deus. Então, o novo jeito é um movimento que tem falado para pessoas de fora da igreja sobre a possibilidade de ser melhor pai, pela possibilidade de ser um melhor cidadão, de ser um melhor empresário. Aquilo que a gente falou no debate de ontem à noite. Eu devo me retirar do ambiente de trabalho, devo me retirar da minha profissão. Não, você tem que ser diferente lá, você tem que ser relevante lá. Então esse é o papel do Novo Jeito. E o Novo Jeito, Pastor Osmar, me parece que ecoa a sua compreensão e a sua análise exegética do papel do crente na sociedade, bem pertinho do microfone. Boa noite. Boa noite, sem dúvida. É fundamental a nossa responsabilidade como servos de Deus, convocados para levantar a bandeira da verdade. Não podemos abrir mão disso. E eu quero registrar, porque eu me tenho a vontade grande de registrar essa passagem de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, rapidinho, para os que não me entenderam, 3 e 3, 2 Timóteo, que diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É a respeito da novela. Que eu não sei se alguém... Ah, você está falando do programa de ontem, né? Não sabia, você estava... Não, você está falando, está certo, está falando do programa de ontem. Do programa de ontem. Tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge destes. E a minha preocupação é esse versículo-chave. Entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados. Vou fazer um programa várias paixões. TV Forma em Forma, de Forma, parte 2, e convidar o senhor, viu? Tá com a gente aqui. O povo tá aborrecido com o senhor. A Globo tá atrás do senhor, viu? A Globo tá atrás do senhor. Pastor Daniel, Novo Jeito tem a vocação de tocar coração, mudar comportamentos, realizar ações solidárias e criar movimentos. Boa noite. Boa noite, mais uma vez, Pastor Roberval e todo mundo que está ouvindo aí. Meu coração tem ardido por esse projeto Novo Jeito. E resumidamente, por quê? Porque ao ver o sorriso no rosto de um coração, de um senhor de 91 anos, numa cadeira de roda doada pelo Novo Jeito, não tem coisa igual. Seu Luiz da Silva, né? Luiz da Silva. Lá de Torrões. Está no site do Novo Jeito, www.novojeito.com. Você vai ver histórias impressionantes de pessoas que realizaram um sonho de apenas poder seguir novamente. E o Novo Jeito tem sido as mãos e as pernas do Senhor Jesus no mundo hoje, amparando o órfão e curando os paralíticos. Se a gente não tem mais poder de fazer o paralítico andar, dá uma cadeira de roda e cumpre a missão de Jesus. Tá, a cadeira de roda, Fábio, de alguma forma pode ser entendido como fazer a missão de Jesus, o ir de Jesus tem a ver com cadeira de roda? Sim, eu acho que o ID de Jesus, ele tem a ver com a promover sonhos. E sonhos na vida de quem precisa de uma cadeira de rodas é o seu maior sonho. Roberval, tem algumas histórias para contar, a gente vai ter a oportunidade de contar nesse programa, mas eu queria dar ênfase a uma delas. Uma senhora, Dona Carmen, 83 anos, 82 anos, mora aqui na cidade do Recife, ali no Coque, e ela tinha o sonho de receber uma cadeira de rodas. Ela estava há 8 anos em cima de uma cama, por diabetes, problema de diabetes veio amputar as pernas dela e ela estava em cima dessa cama. Novo Jeito, a turma do Novo Jeito levou uma cadeira de rodas até a casa dela. E falamos do amor de Deus, falamos para ela que quem levou aquela cadeira de rodas foi a turma da internet que promovendo e apoiando o Novo Jeito, mas que Jesus estava naquela cadeira de rodas. E ela, naquele encontro, naquela tarde, ela disse para a nossa turma que ela tinha dois sonhos. Nós perguntávamos quais eram os dois sonhos, ela disse que o primeiro era ganhar uma cadeira de rodas. E perguntamos qual era o segundo sonho dela. Ela disse que, por ser diabética, ela tinha o sonho de tomar sorvete diet. Ela nunca tinha tomado sorvete diet na vida dela. Então a gente, naquela hora, pensamos em sair num posto de gasolina, comprar um pote de sorvete diet, levar até ela, o segundo sonho estaria sendo realizado. Só que a gente decidiu postar no Twitter justamente essa história. A história era: Dona Carmen, ela tinha um sonho, você realizou, ela ganhou uma cadeira. E apresentamos a foto da cadeira de rodas. Ela tem um segundo sonho, que é tomar sorvete diet. Quem realiza o sonho dela? E aí 15 pessoas saíram da sua zona de conforto e foram até a casa de Dona Carmen levar sorvete diet para ela. Ou seja, você perguntar... Essas... Ainda levaram para dar um passeio com Exatamente. Ela. Exatamente. Tem um casal aí, que eu soube depois, tem um casal que fez um compromisso com ela de fazer um passeio uma vez por mês, pegar ela no sábado, dar um passeio e levá-la para tomar sorvete diet. E dessas 15 pessoas que foram, nenhuma delas frequenta uma igreja. Nenhuma delas frequenta uma igreja. São as pedras clamando e fazendo o trabalho. Nenhuma delas frequenta uma igreja. Eu quero parabenizar e dizer o seguinte, pastor Daniel e irmão Fábio. Bendito momento aquele em que aquela criança estava com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ali realizou o milagre. Exato. Essas ações de amor é que eu vejo o surgimento do milagre. Isso. E um potencial para o milagre de Deus total. Exato. Sem dúvida. Uma segunda história, pastor, que a gente também conta, a gente tem contado. Um amigo muito querido da minha parte, ele vinha falando para a filha dele, uma filha de 18 anos, há bastante tempo sobre o que Jesus tinha feito na vida dele. 18 anos. 18 anos, a jovem. E ele falando bastante para ela, ela não frequentadora de uma comunidade de fé cristã, nem, não evangélica, e aquele papo de Jesus já havia enchido o saco daquela mocinha já há bastante tempo. Porque ela via o pai falar, mas ela não via grandes mudanças na vida do pai. E nós, uma das ações que nós realizamos, que também está no site, no Novo Jeito, foi uma campanha de doação de colchões para aquela catástrofe que aconteceu em Barreiros. Nós doamos um caminhão de colchões para aquela catástrofe de Barreiros. Vocês terem ideia, a necessidade era mais ou menos em torno de 2 mil colchões. Nós doamos 900 colchões, ou seja, o Novo Jeito promoveu metade da necessidade daquele povo. E no dia da entrega dos colchões, essa jovem de 18 anos foi com o pai e com a turma do Novo Jeito para fazer a entrega. E essa moça caiu num choro profundo lá no local. E ela disse para o pai, na frente da gente, dizendo assim: pai, hoje, depois de tanto tempo que o senhor falou para mim, pela primeira vez, eu vi Jesus. Concretamente, né? Então, o senhor não precisava ter falado nada para mim. O senhor precisava ter me trazido numa situação como essa há bastante tempo. E eu já teria seguido e amado esse Jesus. Agora, ô pastor Daniel, me fala um pouquinho dessa campanha Luz para as Crianças. Como é que é isso? Como é que foi isso? Esse é um outro projeto do pastor Pedro, lá em Campo Grande, que o Novo Jeito apoiou. O Novo Jeito... O Pedro é o do Doxa, né? Da comunidade Doxa. Que é quem tem a ONG Associação Doxa, que é quem gerencia esse trabalho do Beco da Luz. E é quem nós traremos aqui para o consenso também, traremos. Né? O Novo Jeito ajudou, promoveu um jantar muito legal, arrecadou um recurso e repassou para essa ONG. Então, a comunidade Doxa, a Associação Doxa, tem... utilizado desse recurso para mudar a comunidade do Beco da Luz. Uma coisa fantástica, colocado lá saneamento básico que eles não tinham. Essa semana passada levaram as crianças para o assim? Cinema. Saneamento básico? Não tinha, uma comunidadezinha no meio dos prédios que tinha que fazer suas necessidades em papel. Nós vamos arrecadar saneamento básico para as casas. Para as casas. Então, o trabalho da semana passada... O Pedro, ele tinha o projeto, ele tinha a turma, mas ele não tinha rede de relacionamento e nem recursos. O Novo Jeito atuou junto à sua rede, levantou recursos para promover esse projeto. Semana passada, a Associação Doxa levou essas criancinhas e alguns senhores para o cinema. Eles nunca, muitos deles disseram assim: muito obrigado, eu nunca tinha ido no cinema. Inclusive muito adultos, né? Adultos, eu entrei no site senhores, lá e senhores, vi pais, avós das crianças. Exato, exato. Esse trabalho de levar criança para cinema... Olha que você falou que era contra o filme lá no programa passado, hein? Isso é válido como ação cristã na vida do povo? Recai novamente, pastor Roberval, naquela questão que eu estou dizendo. Qual o conteúdo? Porque o cinema é cultura, né? Cultura. É, cinema é cultura. Tudo tem a ver com cultura. Cinema é cultura. Sem dúvida. Considerada a sétima arte, é considerada a arte que tanto conquistou o mundo e tal. Minha preocupação é o conteúdo. Qual a profundidade desse conteúdo? É reflexão sobre o que o nosso povo está assistindo, o que é que ele está presenciando, com quem vive. Aí dizia aquela frase, diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Minha preocupação, diga o que tu estás fazendo, o que tu estás vendo, que eu direi quem tu és. Estás vendo o quê? Pode estar fazendo alguma coisa que aos nossos olhos nós não vemos, mas aos olhos de Deus você está sendo visto. Então essa é a grande. Agora, você acha, pastor Osmar, que entidades como o Projeto Filadélfia, que nós também temos lá em São Martim, a comunidade Doxa, o trabalho dos meninos aí, o Novo Jeito, e tantos outros que têm espalhados pelo Brasil afora, que esses projetos surgem por uma omissão da igreja? Acha que a igreja se omite dessa veia social e por isso alternativas acabam sendo criadas? Eu me preocupo tanto com resultado disso. Nós temos essas igrejas em cada localidade que deveriam desenvolvendo obras sociais, obras que têm esse cunho. Seria maravilhoso, né? Que cada vez as pessoas pudessem dizer, ali tem um povo de Deus realmente, porque nas suas ações, na maneira de atender as demandas da sociedade, da comunidade, eles revelam isso. Isso é maravilhoso, é pragmático, isso é real. Não sei se dá tempo de contar a história daquele missionário. Foi à África, depois de muitos anos, vai um outro missionário. Eu achei isso muito bonito. A senhora está contando sem saber se dá tempo? Pois é, mas aí não sei se... E depois de muitos anos, aquela população diz assim, nós não queremos ouvir, já não conheciam a história daquele missionário antigo. E os mais velhos disseram assim, aquele missionário que já faleceu deixou um retrato na parede, havia um retrato já apagado. E aí disseram a eles... Eles disseram o seguinte, a cobrança desse missionário é o seguinte, se ele parecer pelo menos com esse aqui, com o que ele anunciou, nós queremos esse missionário aqui. Pastor Osmar, nós temos, dentro do Novo Jeito, nós promovemos aqui em Recife o Fórum de Profissionais Cristãos, que é um movimento da Igreja Batista de Água Branca, do pastor Ed René Kivitz, e que a gente abre aqui mensalmente uma sala no auditório do Colégio de Curso de Inglês ABA, para passar, falar para o profissional cristão. Como que o profissional cristão... Qual a diferença de ser um profissional e ser um profissional cristão? Porque antes de ser qualquer área, nós somos cristãos. E o pastor Ed René Kivitz, nessa última semana, esteve aqui em Recife, estará voltando em outubro para falar para o pessoal do Novo Jeito. Ele estava dizendo que teve agora há pouco... Quando de outubro? Me parece que no dia 14 de outubro. Mas o próximo encontro do fórum já é no dia 13 de setembro. 13 de setembro, no auditório do Colégio ABA, você poderá fazer suas inscrições no site do Novo Jeito. Mas bem, ele estava falando que teve agora há pouco em Angola e um membro do governo angolano chamou para bater um papo com os pastores que lá estavam e dizia assim para ele, eu queria pedir para vocês que vocês não enviassem mais missionários para Angola. Eu queria que vocês enviassem enfermeiros, médicos, advogados, pessoas para trabalhar na construção civil. E que essas pessoas, através da sua profissão, as pessoas vissem a presença de Jesus. Então, esse é o grande desafio do Novo Jeito. Hoje, Roberval, a quantidade de seguidores do Novo Jeito, todas as pessoas de mídia, rádio, televisão, escrita do nosso estado, seja ela secular ou cristã, elas seguem o Twitter do Novo Jeito. Há 15 dias atrás, a nossa rede do Twitter cresceu 30%, porque quem indicou o Novo Jeito, um projeto a ser seguido... Aí a minha pergunta é o seguinte, se fosse um projeto de uma igreja evangélica, será que as pessoas de fora teriam tanto compromisso de querer indicar? Essa também é uma questão que a gente precisa se perguntar. Mas bem, o Ronaldo Fenômeno, o nosso jogador, o magrinho que hoje, de alguma forma, é um pouquinho mais gordinho, ele indicou, ele tem 2 milhões de seguidores, pastor, ele indicou o Novo Jeito a um projeto a ser seguido, e nossa rede cresceu em 30%. Uma tuitada dele fez a rede crescer em 30%. Ele, na tuitada dele, ele conquistou para o projeto 23 cadeiras de rodas. E nós estamos com uma campanha no site, no Twitter, que chama-se Entrega Ronaldo. É fazer com que o Ronaldo entregue uma das cadeiras daquelas que ele ajudou a conquistar. Então imagine se o Ronaldo realiza essa entrega do Entrega Ronaldo, a proporção que um projeto cristão pode tomar no nosso país. Então, assim, eu acho que esse papo de a gente tem que ser luz, e luz fora. Fora. Tem muita gente aí fora precisando de um prato de comida, de justiça, de um abraço, de um carinho. E esse é o papel do povo de Deus. Os nossos templos, pastores, pastor Roberval, são as construções, os prédios mais ociosos da face da terra. É verdade, os templos evangélicos e cristãos. É verdade. Porque não bota o pessoal lá dentro, pois rapaz. Nós temos Você vê, lá na Associação Doxa, eles têm núcleo digital dentro da igreja. Eles têm trabalho com bijuteria para pessoas que não têm condições, já exportam para a Alemanha. Vale a pena você trazer o Pedro aqui, dentro da igreja. Então a gente tá perdendo o bonde, está andando e a gente está ficando para trás. É interessante porque a maioria das igrejas, pastor Osmar, elas, nos seus documentos oficiais, as igrejas históricas, presbiteriana, batista, metodista, episcopal, a maioria das igrejas, esta maioria leciona oficialmente que os templos são locais reservados exclusivamente para a liturgia, o culto, a adoração a Deus. E aí não há compreensão de que um trabalho mais ou menos como esse lá da comunidade Doxa seria permitido. Lá na nossa comunidade, você conhece, a comunidade periférica, lá no Vietnã, São Martim, o templo é usado. Eu cheguei lá e havia um conflito com o conselho, porque tem uma escola do lado, que é uma escola da igreja, que foi arrendada não, foi feito um contrato, celebrado um contrato comodato com a prefeitura, mas eles não têm espaço onde reunir, fazer as reuniões temáticas, reuniões de pais e mestres. E a igreja fechada. E a igreja fechada, eu falei, não, vou liberar o templo para o pessoal fazer. E criou um problema porque havia essa concepção. Templo é lugar de culto. Eu falei, isso aqui é culto. Verdade. Isso aqui é culto. Verdade. Você entende assim, Fábio? Entendo sim. Suas mãos. Eu, particularmente, vou na outra posição, na outra ponta. Porque... Não, nós temos um salão à parte. É isso que se diz. Mas lá não tem. Lá não tem. Lá não tem salão. E precisamos do povo. Precisamos daquele povo ali para compreender a mensagem. Por que então só espiritualizar? E ainda que o povo não compreenda a mensagem, o mandato social de Jesus foi otorgado. Exato, temos um compromisso. Não é só porque vai ser uma isca, uma arapuca para evangelização. Eu entendo que há dois lados de uma missão. Mandato espiritual e mandato cultural. As palavras de Jesus, o reino de Deus está entre vós. Está dentro de vós, está entre vós. Então esse reino está passando, está fazendo o seu dinamismo. Aliás, a palavra lá no grego, o presente ativo, não é no estar no sentido estático que nós temos, não, do verbo. É uma espécie de gerúndio. Está agindo, o reino está agindo, está fazendo, todo mundo está vendo. Estando. Já foi estando. Dito a Davi, Deus não cabe em templos feitos por mãos. Deus não mora nas igrejas. Nas paredes, Deus mora na igreja. Deus. Você está ligado no programa Consenso. Estamos nessa noite conversando um pouquinho sobre a visão cristã do mundo, dando uma ênfase, uma epígrafe, um destaque especial em relevo no projeto Novo Jeito. Conosco aqui o nosso pastor Osmar Silva Coelho, o reverendo Daniel Luiz e o nosso querido Fábio Silva. Estamos conversando então sobre esse assunto. Você pode enviar seu e-mail, consenso@ig.com.br. Uma rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Olá. Carlinhos Bala. Voltamos a apresentar. Eu levei Carlinhos Bala para a igreja. Carlinhos Bala queria pregar. Apresentação: Reverendo Roberval Góes. Muito bem, de volta com o programa Consensos nessa noite. Eu queria mandar um abraço especial, pastor Osmar. Você conhece o nosso querido Val da Verdura, seu vizinho lá, né? São Martim. Queria abraçar também, fala o nome daquela turma bonita lá de antes de ontem, aquele pessoal que estava reunido com a gente lá. Tem a Bené. É Beré. Ó, perto do microfone aí. É Beré ou Bené? Berenice. Beré então, né? Beré. A Beré, que é o 20 do programa Consenso. Como é o nome do outro? O Regis, né? Isso, o Regis também, que é um companheiro, amigo lá da comunidade. Quem mais? E o Carlos. Carlos, que é aquele. O Carlos é o ex-presidente da associação, né? Exato. O Carlos, um abraço ao Carlos. Ouvindo o seu programa todos os dias é o Val da Verdura. Esse Val da Verdura é ouvinte incondicional. É, muito bom. Não perde realmente o programa Consenso. Todos conhecem ali na comunidade. Sim, eu conheço todos. Eu conheço todos. Graças a Deus. Próxima sexta-feira, nós não podemos esquecer, Osmar, você pode ir a pé, com essa turma todinha que você falou aí, pode ir a pé. Lá no centro de convenções, viu, Cássio, da Universidade Federal de Pernambuco, 25 anos da Academia Cristã de Boa Viagem. Guilherme Kerr, Marcos Feliciano, Assis. Marcos Assis, vão estar lá e você é convidado. Você gosta de Marcos Feliciano, né, teólogo Cássio, tá certo? Não pode perder, não paga nada, próximo dia 19 às 19 horas, em nome de Jesus. E no próximo dia 27, mais um café da Marcha para Jesus, na Igreja Renascer em Cristo, de Boa Viagem, 8 da manhã, você é convidado também para participar. E queria finalmente lembrar que no próximo dia 22 de outubro, dia Mackenzie Voluntário. Eu queria aproveitar o dia Mackenzie Voluntário, eu vou aproveitar a oportunidade, Fábio, e dizer para você o seguinte, você vai participar com a gente do Mackenzie Voluntário, né? Vamos sim, vamos ver como é que a gente pode apoiar. Estamos dispostos a unir forças aí para promover o tema desse ano, espiritualidade, ética e cidadania. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Legal, legal. Vamos promover o que a gente tem chamado do reino do bem. O reino do bem. É uma boa, né, Daniel? É uma boa, estaremos lá com certeza. E vamos divulgar na nossa rede também. E vamos, exatamente, vamos chamar lá o nosso Pedro. Abraço ao Pedro também, Pedro que é o ouvinte do programa. E trazê-lo aqui para estar conosco e levar o Pedro também para o dia Mackenzie Voluntário. Certamente. Porque o Osmar já está confirmado. Correto? Ele vai a pé. Osmar mora do lado da praça. A casa do Osmar vai servir de quartel-general. Com novela ou sem novela? Com novela ou sem novela. Ele vai estar lá com a gente, em nome de Jesus. Correto, Osmar? Sem dúvida, isso é importante. Esses movimentos, esse tipo de trabalho faz parte do reino. E além de tudo, ele é um cinegrafista de primeira mão. Quem? Ele, o pastor Osmar. Cinegrafista, fotógrafo. Quem sabe a gente não envereda por esse caminho ele, da cinematografia. Falei de fazer o filme, né? Já é sociólogo, é um negócio do outro mundo. Agora, o que mais que a gente pode falar aí do novo jeito, meu querido Fábio? A gente, acho que uma coisa bacana a ser falado é que a gente criou o dia para que eles voltem a seguir. O dia para que eles voltem a seguir é o dia da doação de cadeiras de rodas, que é o nosso projeto atual. Então, nesse dia, a gente convoca toda a turma do Twitter, toda a turma do site, toda a turma que ouve agora. O próximo dia para eles voltarem a seguir vai ser agora, no dia 20, sábado agora. Estamos saindo da frente do Parque da Jaqueira às 9 horas da manhã. E vamos realizar entre 5 ou 6, tá para ser confirmada a sexta, entrega de cadeiras de rodas. Então, você que quer se emocionar, você que quer ver o evangelho ao vivo e a cores, quer ver a presença de Jesus na casa das pessoas, e mais do que isso, no olhar, promover sonhos. Eu tenho sempre dito isso. Eu sou empresário, Roberval, como eu falei agora há pouco, e a grande dificuldade é que a gente tem encontrado muito pouca gente apaixonada. As pessoas deixaram de sonhar, as pessoas deixaram de viver propósito, vocação, talento. Então, o novo jeito, o grande desafio do novo jeito é promover isso. Se você tem algum talento, você que me ouve, eu sei que você tem alguns talentos, porque todos nós temos talento. Se o seu talento é tocar, pintar, criar alguma coisa, entre em contato com o novo jeito, venha fazer parte da rede do bem. Se você toca, tem tanta gente querendo ouvir. Se você pinta, tem tanta gente precisando de alegria. Então, venha fazer parte, entre no site, entre no Twitter, se comunique. A igreja apoia esse movimento? Você faz parte da Igreja Episcopal, né? Igreja Episcopal. A Igreja Episcopal apoia de alguma forma? Então, a Igreja Episcopal, assim como várias igrejas da cidade, elas têm apoiado o movimento. Nós, no ano passado, no final do ano passado, promovemos o Natal Solidário. Esse ano, novamente, nós vamos promover também o Natal Solidário. Nós doamos mais de 3 mil cestas básicas. E essas cestas básicas nós não entregamos às pessoas, nós entregamos às igrejas. Nós fizemos parcerias com as igrejas para que as igrejas pudessem catalogar pessoas para receber uma cesta básica. Agora, não tem perigo, pastor Daniel, do novo jeito virar uma igreja? Perigo? É. E por que seria perigo? Porque alguém pode achar que seria um concorrente, como aconteceu, por exemplo, com o Movimento Atleta de Cristo. Ele começou lá atrás e tal, não virou igreja, continuou sendo uma organização não governamental, mas há muita crítica no sentido de que os atletas de Cristo querem captar os atletas para si como se ela fosse uma igreja. O Atletas de Cristo é uma igreja hoje? Não, não é. Então por que a crítica? Não, é só pergunta. E se eles se reunirem entre eles e quiserem ouvir o evangelho na da maneira deles, no ambiente deles, isso é bom. Eu não vejo perigo. Também. Não vejo perigo nenhum. Ninguém quer deixar de fazer o que vinha fazendo. Tomara, oxalá, criássemos igrejas a partir de propostas sociais que visassem o ser completo, que trabalhassem os metodistas, não são quem mais fazem isso. E são muito criticados porque, de alguma forma, são apontados como aqueles que abdicaram do projeto salvífico soteriológico para as boas obras. A mulher do fluxo do sangue, no Evangelho de Jesus, ela não tinha só um problema espiritual. 6. Quando Jesus a cura, diz o texto que Jesus olha para aquela mulher, dizendo, a tua fé te salvou. Algumas coisas acontecem com aquela mulher ali. Ela recebe a cura física. Ela é reintegrada à sociedade, porque aquele fluxo de sangue a colocava como um ser que não poderia habitar os ambientes públicos. Ele reinsere ela religiosamente, porque também ela não pudera mais entrar na comunidade religiosa. Então, quando Jesus cura, ele cura espiritualmente, socialmente, culturalmente. O novo jeito, aquilo que você falou. Por que existe o novo jeito? Porque a igreja não está fazendo o seu papel social. Então, eu tenho uma pergunta para o senhor aqui, de um ouvinte. A Miriam, da Igreja Presbiteriana, em Vila Dois Carneiros. Ela diz o seguinte. O que vocês acham que a ausência do trabalho social por parte da igreja levam as pessoas a entrarem no mundo da violência? Eu quero ouvir o senhor bem rapidinho, depois o pastor Osmar, que é sociólogo. Você acha que isso... A falta de trabalho social... Por parte da igreja leva as pessoas a entrarem no mundo da violência? Jovens. Eu não sei se há muito... Vou pedir ajuda do Osmar. Não sei se há muita ligação entre o trabalho social da igreja e a violência. Talvez eu acho que o trabalho dizer, da igreja venha a minimizar a violência ela existente. Talvez ela queira dizer que o trabalho social da igreja funciona como uma mola preventiva para evitar a entrada de crianças, jovens e adolescentes na delinquência. Perfeito. A igreja não fazendo isso, impulsionaria. Exato. Como você mesmo disse, o trabalho que você tinha com crianças, com futebol, isso previne a criançada de estar no meio da rua experimentando drogas. Então o trabalho da igreja, quando não faz isso, de fato, abre caminho para as crianças nossas, na semana, durante a semana, irem para esse caminho. Essa frase tão conhecida, o homem é produto do meio. Você conhece pessoas simples que estão em meio simples, de pessoas até com mazelas, com caráter, mau caráter, pessoa com caráter distorcido. Essas pessoas, o homem não é produto, o meio influencia. Influenciar é uma coisa, mudar é outra. Conheço pessoas que a família estava numa comunidade, talvez até de risco, mas conseguiram criar seus filhos e são exemplos. Então seria aquela ideia de que o homem é fruto do meio, mas não tão fruto que não possa se emancipar. Agora, sem dúvida alguma. E a proposta de Paulo, Romanos capítulo 12, em relação ao meio? Transformar esse meio. Não ser passivo, ser um agente ativo então, na transformação. E você entende, Fábio, que com essa idealização do novo jeito, você está cumprindo a orientação paulina lá no Romanos capítulo 12, transformai-os pela renovação da vossa mente? Primeiro, desde já, eu queria encerrar a polêmica e mandar um abraço para todos os meus amigos pastores, e que são muitos. Eu tenho sido aconselhado por eles. Eu sou aqui, quem me ouve não me vê, mas eu sou um jovem ainda. Então, eu preciso de conselheiros, os pastores têm me aconselhado. Nós temos sentado para fazer parcerias com a igreja. Nós queremos ser um braço da igreja, apoiando. Então, assim, eu não na creio... Na celebração dessa parceria, vocês tomam café. Tomamos um café. Eu não creio que o novo jeito, ele se tornará uma igreja, como também não creio que o novo jeito, ele nasce de uma fragilidade da igreja. Eu creio que cada um acaba tendo seu DNA. Mas eu não iria nem a Paulo, eu iria à oração do Pai Nosso. Que venha a nós o teu reino. Que venha a nós o teu reino. Eu creio que quando a gente restabelecer o reino aqui na terra, cravar uma bandeira chamada Reino de Deus, significa mudar a vida das pessoas. E é impossível você querer falar do amor de Deus para alguém que tem fome. É impossível querer falar para o amor de Deus para uma senhora que está 8 anos em cima de uma cama e que uma cadeira de rodas custa R$250. Então, eu creio que ser reino, promover o reino, é eu e você, nós saímos da nossa zona de conforto para olharmos ao nosso redor e ver a quantidade de coisas que temos a fazer. Quando a gente tem um olhar assim, a gente não coloca mais a cabeça no travesseiro para dormir sossegado, porque tem um irmão nesse momento que não dorme. Quando a gente dá cada garfada no prato de comida, a gente lembra do irmão que não tem comida. Então esse é o DNA do Novo Jeito. É reunir, trazer gente de todo tipo, de todo jeito, para fazer o bem na sociedade. Agora, Daniel, pastor Daniel, o seu papel no Novo Jeito, eu já entendi que o senhor colabora com essa parte de elaboração de site, de organização, como é que é o nome disso? De rede e tal. Além disso, o senhor também tem outro papel? Participo ativamente do Grupo Novo Jeito. Como é que se participa do Grupo Novo Jeito? É divulgando as ações, participando das ações, estando presente nas ações. E como é que o Grupo Novo Jeito consegue angariar recursos, por exemplo, para comprar 10 cadeiras de roda, cada uma custando R$250? Aí, Fábio, responde. Recursos. Primeiro, a nossa própria rede de amigos começou financiando. Certo. Hoje nós temos alguns... Quais amigos? Esses 10 mil? Não. Um núcleo de amigos bem pequenos que começou a se reunir na minha casa. Certo. A gente chama que a gente queria sair do mundo virtual para o mundo real, trazer as pessoas da rede, porque também tem muita coisa que não é muito legal acontecendo também nessas redes. Então a gente quis fazer com que a pessoa se engajasse. Então o início do projeto, ele partiu de um grupo menor, um núcleo menor de mais ou menos 20 pessoas. Só que a própria rede, ela começou a se autoalimentar. Hoje a gente recebe doações da própria rede. Uma pessoa que vê alguém recebendo a cadeira de rodas começa a dizer agora, não, agora eu quero doar a cadeira de rodas, eu quero dar a cadeira de rodas. O Novo Jeito também promove palestras. São palestras de cunho que falam sobre os valores do reino. E essas palestras têm entrado no ambiente empresarial. Nós temos feito, realizado semanalmente, palestras no ambiente empresarial. Nós temos visto pessoas chorar, pessoas se alegrarem. Quando então, me perguntam... Vamos só entender isso. Quem profere as palestras... É você. Sou eu. Aí você profere as palestras para que público? O público empresarial. Sim, público, mas empresarial. Você divulga lá, fala, isso. Ó, terça-feira que vem não. Tem palestra, tal hora, no restaurante tal. Divulga na rede do Novo Jeito. Isso. Mas a proposta é o empresário contrata a palestra para os seus funcionários. Não, você, não pode participar gente de fora. Dentro do ambiente da empresa. No site tem vários tipos de palestras. E você, naturalmente, cobra isso. Isso, todo o recurso de palestras, eles se transformam, nesse momento, no projeto Cadeiras de Rodas. Agora, já existe, naturalmente, muita gente agora querendo participar e doar. Novo Jeito não pede um recurso a ninguém. Novo Jeito chama as pessoas para participar. E aí, na sua espontaneidade, na sua generosidade, as pessoas estão chegando junto. Entendo. Agora... deve ter gente nos ouvindo, empresários, que queiram se agregar a esse projeto e estabelecer um contato, que queiram participar das entregas e queiram entregar também. Para isso, todas as informações estão no site, o telefone do Fábio, o telefone do Novo Jeito. Passa aí o telefone do tudo Fábio, certo. O telefone do Novo Jeito e passa de novo o endereço eletrônico para que esse ouvinte que quer participar ou quer fazer parceria possa entrar em contato. Então, algumas formas. Nosso site... www.novojeito.com www.novojeito.com Twitter, @onovojeito. Por que colocaram esse O aí na frente? Então, cara, tem que saber o do Daniel. Porque o Novo Jeito já tinha, alguém já tem esse endereço Novo Jeito. No Twitter. Então a gente não conseguiu falar com a pessoa que é dona, sei. Teve que colocar o artigo definido, o Novo Jeito. Então o nosso Twitter, @onovojeito. Nosso telefone, o meu telefone, 9913-6614. Se você é empresário, quer associar sua marca ao projeto. Se você é um empresário, quer levar uma palestra de um novo significado, de novos valores para a sua empresa. Se você quer participar de alguma... Repete aí para o nosso ouvinte, 9913... 9913-6614. 9913-6614. E o nosso e-mail, contato@novojeito.com. contato@novojeito.com. Pastor Osmar, é interessante essa abordagem, porque inclusive desperta as pessoas e os evangélicos de um modo geral que estão nos ouvindo nesse instante a participar, a contribuir com alguma coisa extremamente positiva. Porque veja, outro dia desse, tem muito tempo isso, eu vi um irmão, não era da minha igreja, e ele me fez uma consulta, né, por conta do programa Consenso, foi até na televisão, e ele me disse que fazia doações para LBV, e estava muito satisfeito com isso. E eu falei, olha, meu irmão, a LBV não é uma entidade ligada a nenhum movimento evangélico, genuinamente evangélico. Nós não reconhecemos a LBV com esse cunho evangélico. Ah, também não precisa ser de cunho evangélico, mas você tem muitos movimentos e muitas ações e projetos sociais evangélicos que estão precisando da sua ajuda, que você poderia canalizar o seu potencial. Aí, de repente, seria o caso, a ocasião do indivíduo que nos escuta poder falar assim, eu vou entrar e ajudar e participar do novo jeito. Pois é. Eu fico pensando aqui comigo, como seria bom que as igrejas tivessem este viés de novo jeito de agir. Como seria bom que tivéssemos essas ações, além do espiritual, valores éticos, obras sociais, com um novo jeito. Isso é maravilha. Agora, o que você diz é interessante. Eu já fui convidado para outros também, para cooperar financeiramente com outros. De vez em quando, ligo lá para casa. Digo, minha amiga, eu não estou tendo condição financeira. O pouco que eu tenho, eu estou ajudando já algumas igrejas. Alguns órgãos de igrejas. Então, não posso tirar daqui para botar ali. Então, nós já vimos a demanda. A orientação bíblica é que nós ajudemos prioritariamente os domésticos da fé. A demanda já é grande no nosso meio. Então, eu já acho que devemos canalizar, sobretudo, para os nossos irmãos. Agora, não é esquecendo, agora não. Daniel, eu queria estender um pouquinho esse debate aqui. Pensando nessa questão de recursos e tal, eu fiquei muito bem impressionado na conversa que nós tivemos em um café. Lá no Shopping Recife. Eu estava vendo que conta pagar e que conta não pagar. E eu vinha de um almoço. Exato, né? Almoço gordo. E aí você me falava que foi levantado um dinheiro aí, um valor, foi conseguido uma verba. E vocês, então, compraram alguma coisa com o troco, com o que sobrou, comprou alguma outra coisa a mais e revertiu lá em cesta básica, em alguma coisa, e distribuiu. Você me falou isso, prestando, assim, uma espécie de demonstração financeira de que o dinheiro que foi recebido realmente foi todo investido. Foi o dinheiro do jantar, então. Do jantar. O jantar, que foi para essa associação Doxa, que o Pedro gerencia, onde ele tem usado para levar cultura, crianças, para o cinema. O que você falou foi... que tinham comprado, acho que, colchões. Não, é essa. E depois essa sobrou campanha. O dinheiro e se fizeram cestas básicas, material de higiene pessoal. Isso. Não foi isso? Foi na campanha de Barreiros. Acho que você viu isso no site. Não, você falou para mim. Agora, todas as prestações de contas de todas as campanhas, elas estão no site. Recurso arrecadado, qual era a meta, meta alcançada, está toda a transparência então, financeira. Eu estou tocando nesse ponto, também. Porque veja... Eu acho que esse ponto é muito importante. É fundamental, porque... Grande parte das pessoas não se envolvem, porque elas têm muito medo. Não credibilizam. De quem está envolvido. Não credibilizam. Gosta mais aqui, Osmar, para ouvir então, falar. É um dos assuntos. Nós temos um conselho. O novo jeito não é só Fábio, não é só Daniel. Então, antes de ficar claro, eu queria deixar uma coisa muito clara. Antes de você se envolver, seja com seus recursos ou qualquer que seja, eu queria que você se envolvesse se engajando. Eu queria que você trouxesse para perto os seus talentos. Porque a gente tem desenvolvido hoje um trabalho super bacana e relevante para a sociedade e para o reino, sem a necessidade do seu recurso. Então a gente queria que você chegasse junto, se engajando, vindo para perto, sonhando, trazendo a sua rede de relacionamentos, porque não necessariamente você precisa ter recursos. Você tem talentos. Então, assim, cada vírgula que foi realizada nas nossas 7 campanhas que estão no site, com nome, com data, com fotos, tem lá uma prestação de contas. E a partir de agora, de outubro, nós estamos convidando uma auditoria independente, que será parceira do Novo Jeito, para auditar todas as nossas campanhas. Dá uma chancela de auditoria nas campanhas. Pensei que você ia falar que agora, em outubro, nós estamos parceiros aí do Dilma Martins. Não, mas nós já somos parceiros. Ah, tá certo. Daniel, eu estou tocando esse ponto porque me ocorreu aqui uma lembrança muito interessante. Você conhece bem, né, que nos Estados Unidos há uma cultura muito forte de doação. Então, muitas pessoas, inclusive, que nem se envolvem com a igreja, mas doam dinheiro grande e tal. E quando a crise... essa grande crise econômica atingiu o mundo há 2 anos, falou-se que o Billy Graham, a sessão Billy Graham, sofreria muito com a questão das doações. E, curiosamente, ao invés de diminuir, aumentou. A sessão Billy Graham é a que mais recebe recursos e doações no mundo. É um negócio impressionante. Aí veja, e o ponto... perguntando ao Frank Graham, que é o filho de Billy Graham, e ele deixou muito claro que eles tinham uma conduta muito ética no sentido de auditar todas as contas e informar a cada pessoa que doava alguma coisa para quê e para onde o dinheiro estava sendo estritamente investido. Então... Que é o que não acontece no Brasil. Uhum. Eu ouço muito, eu participei de alguns congressos de captação de recursos e tal, Mackenzie promovendo e não sei quem promovendo, mas a nossa cultura é complicada porque o povo já é desconfiado. Uhum. E segundo, os grupos, os projetos sociais, costumam receber as doações, as verbas, e não dão relatório. Não dá satisfação. O cara doou lá R$1.000, R$500, ele acha que pronto, tá bom, não tem que dar satisfação, e precisa. O doador, ele se sente extremamente respeitado quando você manda um relatório para ele, claro, fala, os R$500 que o senhor mandou, os R$300, foi investido nisso. Não é verdade, pastor Osmar? Sem dúvida. Além dessas ações, eu acho maravilhoso. Eu questiono muito, desculpa, pastor, nós estamos terminando já, mas eu questiono muito, e faço isso não por desconfiança, mas porque questiono mesmo, essas cruzadas, esses grupos que existem por aí, independentes. Não é que eu seja contra, por exemplo, o pastor Silas ou quem quer que seja e tal, conseguir fazer grandes cruzadas. Eu sou contra a não termos acesso ao que entra e para onde vai. Pois é. Eu não sou contra, por exemplo, se o pastor Silas Malafaia... Eu não sou contra, mas não contribuo. Eventualmente ganha 40, 50, 60 mil reais por mês, tudo bem. Se o projeto pode pagar e tal, e ele está ali empenhado. Agora, eu acho que deveria haver transparência. Essa palavra de mostrar para todos. Mais importante, porque isso só iria criar uma solidez maior. Até porque... esses recursos são do reino. Do reino. Nós somos mordomos. Oi, irmão Fábio. Aí é verdade. Mais importante do que essas ações... Se bem que para ser justo e coerente, né, o pastor Silas Malafaia, em um dos programas recentes, ele chegou a dizer que não recebe nada do Verdade, do Vitória em Cristo, e que o que ele ganha mesmo é da vendagem dos CDs e dos DVDs. Da Central Gospel. Da Central Gospel. Ele chegou a falar isso. Nosso desejo é que a transparência seja cada vez mais real, seja verdadeira. Porque aí eu me amparo nas palavras de Jesus, né? Mateus 3,19. Se a vossa justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, vocês não estão no reino, não. E eu agradeço essa exortação, porque grande parte dos projetos que se perderam no caminho, eles começaram com uma finalidade muito boa. Grande maioria deles tinha uma excelente intenção. Só que... fundamentado na falta de transparência, na falta de relevância, de foram se perdendo no meio do caminho e aí caíram descrédito. Gente, muito obrigado mais uma vez. Eu saio daqui junto com a centena de milhares de ouvintes do programa Consenso, enriquecido com as informações, estimulado realmente para revermos a nossa caminhada. Eu quero agradecer a todos e pedir o pastor Osmar para fazer uma oração final para concluir o programa. Eu só quero retificar, Mateus 5, registrar 5:20. Vamos orar. Pai querido, obrigado por mais um momento que tivemos aqui, a lucidez e a transparência, Senhor, de apresentarmos as nossas demandas, as nossas dificuldades, e agradecer porque estiveste presente e estás presente na nossa reunião. Terminando de gravar aqui, você me liga daqui. Te agradecemos porque, Pai, o convívio é saudável, o convívio é maravilhoso na tua presença. Hoje e sempre te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.